Universal News. Notícias exclusivas sobre a Igreja Universal. Bispos e pastores consagram o local onde vai acontecer o grande evento A Família ao Pé da Cruz, em São Paulo. Próximo encontro do Godlywood Autoajuda acontecerá em 29 de março. E Força Teen Universal promove palestra sobre bullying para cerca de 400 alunos em São Paulo. Recentemente, centenas de bispos e pastores de diversas regiões de São Paulo estiveram no Mercado Livre Arena Pacaembu para consagrar o estádio, que receberá no dia 18 de abril, feriado de Sexta-feira Santa, o grande evento A Família ao Pé da Cruz. Neste dia, acontecerão duas concentrações especiais. A primeira pela manhã, às 10 horas, e a segunda no período da tarde, com início às 17 horas. A expectativa é que cerca de 40 mil pessoas participem em cada horário, formando uma verdadeira corrente de oração para buscar a intervenção divina no combate aos mais diversos males que têm atingido as famílias. O bispo Adilson Silva fez um convite especial, incentivando todos a aproveitarem essa oportunidade de fortalecer a fé e renovar a esperança. Nós vamos colocar a nossa família ao pé da cruz nesse dia, nessa Sexta-feira Santa. Eu não sei de onde você vai sair para estar aqui, mas eu tenho certeza de que esse lugar vai ser palco de grandes milagres, especialmente na vida das famílias que estarão aqui representadas. O próximo encontro do Godlywood Autoajuda já tem data definida, dia 29 de março. A reunião será conduzida por Cristiane Cardoso, diretamente do Templo de Salomão, com transmissão para todo o Brasil. Esse é um evento exclusivo para mulheres, cuja finalidade é ensinar e motivar o público feminino a investir no seu desenvolvimento pessoal, especialmente no seu relacionamento com Deus. O evento é gratuito e aberto a todas as mulheres, independente da crença religiosa. Então anote aí, a reunião acontecerá em 29 de março, às 18 horas. Para outras informações, busque a Universal mais próxima pelo site universal.org/localizar. E em São Paulo, o programa Força Teen Universal reuniu cerca de 400 crianças na palestra Stop Bullying. O evento teve como principal objetivo conscientizar os estudantes sobre os impactos do bullying e incentivar a boa convivência no ambiente escolar. Durante a palestra, os alunos foram estimulados a refletir sobre os fatores que podem levar alguém a praticar o bullying, como dificuldades no ambiente familiar, sentimentos de mágoa, carência e abandono. O momento também foi marcado pela distribuição de cartas com mensagens de superação, força e autoestima, reforçando a importância do acolhimento e da empatia entre os colegas. E fique por dentro de outras notícias do Mundo Universal por meio do portal universal.org. Universal News. Momento Saúde. Joy, suplementos. Voltamos aqui, gente. O assunto é saúde. Que bom que você está ouvindo a rádio agora, porque essa dica é muito boa, né? A gente vai falar do magnésio quelato da Joy. A gente tem falado tanto aqui na programação dos benefícios. Ô Vanderlei, são mais de 300 reações no nosso organismo. Ele é bom para muita coisa, né? Ô Léo, é verdade. Ó, mais de 300 reações bioquímicas que tem esse magnésio que a gente precisa. Porque, olha, se você já passou dos 20 e não tem mais seus 20 anos, né? Precisa cuidar da saúde. A gente vai envelhecendo, a gente vai se preocupando em trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família, e a gente às vezes deixa de cuidar da nossa saúde. Depois que os filhos estão crescidos, cada um segue o seu destino, o seu caminho, e às vezes a gente fica com aquela sensação de que, ah, agora que eu estou com dor aqui, estou com dor ali, parece que as pessoas não ligam. O magnésio, ele é um aliado para você cuidar de você, não sentir tanta dor, dormir bem e, olha, até o humor melhora. Muito bem, agora eu quero uma condição especial para quem está ouvindo a gente agora, ligar e receber em casa. Com desconto, hein, Vanderlei? Com desconto para você que está acompanhando e vai ligar. 0800 0800-591-4567. Esse é o telefone. 0800-591-4567. 60% de desconto. E eu tenho um presente para você que vai me ligar agora, Léo. Para ligar agora, ainda tem esse presente especial. 0800-591-4567. É o magnésio quelato da Joy. Entrega rápida. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Pode ligar. 0800-591-4567. Aproveite! Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Eu sempre quis, assim, poder salvar pessoas, cuidar das pessoas. Esse sempre foi o meu sonho. Eu montei o consultório já tem 8 anos. A odontologia, ela me dá muito prazer. O que eu tento passar para os meus pacientes, além do carinho que eu tenho por eles, é a confiança. Profissionalmente, eu admiro muito ela, porque ela é muito ousada e muito correta. Linda, maravilhosa. Carinhoso, romântico. É o amor da minha vida. Eu sempre recomendo aos meus pacientes que a cada 6 meses eles voltem ao dentista, façam uma manutenção, porque isso promove a saúde, além do sorriso bonito. Eu sou Daniela Dobroca, tenho 37 anos, amo a vida intensamente e me entrego em tudo o que eu faço. Sou empresária, dentista, eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouuniversal.com. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Agora são 15 horas e 6 são os minutos. Nós temos aqui o abraço da Ivani de Mauá. Ivani de Mauá. Boa tarde, França, Miguel, todos os ouvintes. Abraço a todos, Ivani Mauá. Abraço, Ivani, que Mauá, hein? A França falou que o mal está no nome. Eu vou abraçar também a Stephanie, que está na Praia Grande, a Benta Maria de Mogi das Cruzes, a Vitorina do Barueri, a Cássia Barbosa. Fala sério, hein, Cássia? Que mora ali no Planalto Paulista. Não é o Planalto Central, não. Planalto Paulista. Mas o sonho da Cássia é um dia chegar no Planalto Central. A Ignez do Jardim Branca Flor. O Rafael Expedito de Itapsirica da Serra. Ana Maria de Jundiaí. Deixa eu ver mais. A Naide Poá, o Marcos Plaza de Itaquera. Sônia Regina de Itapsirica da Serra. Um abraço. E a Cristina do Parque Figueira Grande. Daqui a pouco vamos mandar mais abraços, tá certo? Você que tá ligadinho no programa Tarde em Família. Agora vamos de quem, Paulinho? Deixa eu ver aqui. A mais tocada e a mais pedida. Linda Demais, é uma canção gravada pelo grupo carioca Roupa Nova. A França gosta de Roupa Nova, né? Não de sapato apertado. Em seu disco, Roupa Nova, gravou em 1985, a composição de Kiko e Tavinho, Paz, é uma das músicas mais bem-sucedidas do grupo. O cantor sertanejo Eduardo Costa gravou uma versão e lançou como único single de seu álbum No Boteco, ambos em 2005 e em 2017. A canção foi incluída na trilha sonora do filme Bingo, O Rei das Manhãs, do diretor Daniel Rezende, estrelado por Vladimir Bitt.

Boa tarde, Miguel Silva. Boa tarde, França Draff. E a todos os amigos ouvintes da Record. Você está em boa sintonia porque você está conosco aqui na Record. E quem ouve a Record, pessoa inteligente, ouve a Record. Nós vamos ouvir agora Viva a Vida com Donizete Camargo. E também o Adair José vem cantando Ela Me Pôs de Castigo. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento. Gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente voltou a brilhar novamente com o sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre. Sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo com respiração de boca a boca. Sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo com respiração de boca a boca. ver se quebro esse gelo. Mas vendo ela se afastar, desisto do meu apelo. Fico mexendo na cama, pois não consigo dormir. Sei que de olhos fechados, por dentro ela morre de rir. Deitada do meu lado, me porto de castigo. Atiça meu desejo, mas tá de mal comigo. Eu morro de paixão, mas ela não liga. Deitada do meu lado, me porto de castigo. Atiça meu desejo, mas tá de mal comigo. Eu morro de paixão, mas ela não liga. Deitada do meu lado, me pondo de castigo. Atiça meu desejo, mas tá de mal comigo. Tarde em Família. Apresentação, Fran Sadraf e Miguel Silva. Eu quero mandar um abraço para a nossa ouvinte, a Maria Rosa do Butantã. Maria Rosa, muito obrigado por me lembrar que a cidade de Piedade fica perto de Sorocaba. E que você tem um irmão lá, né? Muito, em Sorocaba. Piedade é uma cidade muito bonita. Tá vendo, Miguel? Agora você sabe onde é Piedade, Miguel? Não, ainda não. Região de Sorocaba, Miguel. Rapaz! Ainda não você conheço Sorocaba. Você não foi Sorocaba. Lá, mas você agora sabe onde fica. É, ainda não visitei, nem eu, nem o Paulinho. Então, tudo bem, mas agora você sabe onde fica. Obrigado, minha querida Maria Rosa do Butantã. Eu vou mandar um abraço também para o Eric Lima, do Vila Ema. Para o Manuel Campos, do Vila Alpina. O Everton Dias, ali da Vila Xerte, ele diz que ama essa programação. Vila Xerte. Você conhece a Vila Xerte, amiga? Ainda não. Oh, meu pai do céu. Antônia, também quero mandar um abraço para a Antônia do Ipiranga. E já que eu estou no Ipiranga, vou abraçar a Terezinha do Ipiranga. Para o meu querido amigo Benedito, ali de Mauá. Um abraço para você, Benedito, e todo mauauense. Será que está certo, Miguel? É assim mesmo? Mauauense. Quem nasce em Mauá é? Mauauense. Mauauense. É, deu certinho. Também para minha linda amiga, né, colega ouvinte aqui da rádio, a Joana. Joana Maria, ali de Capuava. Ah, Capuava o Miguel conhece. Ainda não. Pelo amor de Deus. Capuava é onde tem a petroquímica, Miguel. Aqui perto de Mauá. Meu pai do céu. A Hilda da Vila Diva. A Fernanda, de Mogi das Cruzes, e a Tita, lá de Miguel Brada. Miguel Brada é Suzano. Você tem amigos aí para abraçar agora, Miguel? Temos. Eu vou abraçar o Osvaldo. Osvaldo, ele não falou de onde ele é, mas um abraço para você, Osvaldo de Paula. A Josefa, da Vila Nova Jaraguá. A Nelma é da onde? Parque Santo Antônio, a Terezinha do Ipiranga, a Maria Sueli Zaira de Mauá, a Salete de Santa Tereza, a Érica de Campo Limpo e o Francisco Bezerra do Jardim São Luís. E nós vamos agora de Discoteca Record. Agora no Tarde em Família, Discoteca Record. E no Discoteca Record de hoje nós vamos de Agnaldo Timóteo, no ano de 1966, ele gravou essa linda canção, Caia Neve, menos aqui no Brasil, né? Só no sul, né? 1900... E olha lá, hein? E olha lá, só as pedrinhas de gelo. Em 1987, Vanderlei Cardoso gravou Nova Flor. A neve cai, lá fora a noite é tão triste. Se cai a neve, saudade é tudo que existe. A cidade dorme e tudo é silêncio. Eu apenas escuto bem baixinho meu pranto. Esta noite não virás e o amanhã é tão distante. Por onde andarás quando o sol retornar? Pela rua deserta, o teu vulto eu procuro. Mas sei que é inútil, sei que tu não virás. A cidade dorme e tudo é silêncio. Eu apenas escuto bem baixinho meu pranto. Esta noite não virás e o amanhã é tão distante. Por onde andarás quando o sol retornar? Por onde andarás retornar? sua ingratidão. Fiquei assustado, sem me conformar com a solidão. E a nossa casa, cheia de alegria, tão triste ficou. Só o seu perfume de um amor tão lindo foi o que restou. Seu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços um novo amor, não sei como pude suportar a dor. Dizem que um homem não deve chorar por uma mulher o abandonar, mas acreditando nos carinhos seus, com os desenganos, quem chorou fui eu. Hoje faz um ano que o desengano e a desilusão tiveram um fim ao chegar pra mim nova ilusão. No jardim do amor, uma nova flor veio florescer, trazendo bonança, nova esperança para o meu viver. Dizem que há males que vêm para o bem, um amor se vai, outro logo vem. Do casamento com Renato e Cristiane Cardoso. Imagine um belo jardim na primavera. A grama parada, o colorido e o perfume das flores, o orvalho nas folhas, aquele cheirinho de mato molhado pela manhã. Quem não gosta de caminhar por um belo jardim assim? Pegar um sol numa bela manhã de céu azul. Mas deixe esse mesmo jardim abandonado por algumas semanas e a imagem será bem diferente. Como um belo jardim precisa de cuidado diário e constante, assim é o seu casamento. Você não pode relaxar e achar que só porque vocês estão bem hoje, estarão bem amanhã. Os casais inteligentes estão sempre cuidando da relação, tirando os espinhos das desavenças, regando o amor com muita admiração um pelo outro. Um belo jardim e um casamento feliz dão trabalho, mas as recompensas valem a pena. Por isso, cuide sempre do seu relacionamento. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. De segunda a sexta, 9 da noite, você acompanha a novela Força de Mulher, na tela da Record. Para vingar a morte de seu filho, Nezir ameaça e tortura Sarpe. Você vai implorar para morrer. Mas a investigação de uma advogada pode colocar fim a esse jogo psicológico. Eu vou resolver essa situação sem te prejudicar, eu prometo. De segunda a sexta, 9 da noite, Força de Mulher, na tela da Record. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Agora são 15 horas e 33 seus minutos. Chegou a hora de atender o nosso amigo Maurício da Vila Quintino, que pediu uma linda canção com Roberto Carlos. Já voltamos. No Tarde em Família, o seu pedido musical. Boa tarde, França. Boa tarde, Miguel. Aqui é o Maurício da Vila Quintino, em Carapicuíba. Eu queria ouvir uma música com o nosso rei Roberto Carlos. Eu não vou mais deixar você tão só. Você se lembra desse sucesso? Essa é para um amor que virou saudade.

1991 gravou essa linda composição. Aumenta mais aí, Paulinho. Esquece de ouvir a razão. Não olhe assim. E o presente, Paulinho? E quem sabendo que tá esperando um bebê. Quem canta é Luan Santana, violão, gravado agora em 2025. Tão feliz por você. E qual que é o seu voto, ouvinte? É passado? Leandro e Leonardo, não me olhe assim? Não olhe assim? Ou violão com o Luan Santana? Você vai votar no 366167-27. Vai gravar o seu áudio. Ou vai mandar um texto, voto no presente ou voto no passado. Se você quiser ligar, mandar também o seu áudio, o seu texto aqui para o Alô Abraço, qual que é o número, Miguel? 994573119. Pronto, você pode mandar aqui também, nós teremos um imenso prazer em ouvir você. Eu recebi uma mensagem aqui da Maria de Oliveira. Vamos ouvir. Alô, produção. Alô, Barroso. Oi, França. Oi, Miguel. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou passando para desejar uma feliz e abençoada tarde para todos nós. Um beijo no coração de cada ouvinte mil. Aqui, em casa, a Record é mil. Maria de Oliveira, de Taboão da Serra. Aquele abraço. Aqui também, Maria, a Record é mil. Faltou só o seu voto, linda. Manda o voto aí pra nós agora. Pronto, que aí fica completo. Você vota no passado ou você vota no presente? Olha que música linda do passado. Aumenta aí, Paulinho. Eu não quero me apaixonar. Ai, ai, ai. Como diz o meu amigo Barroso, ai, ai, ai. Eu tenho um voto aqui, Miguel. Pode falar. Já vou registrar. Pega aí a caneta. Eu tenho um voto aqui do Diorge Silva. O Diorge, ele é ali do Rio Pequeno. Rio Pequeno é Osasco. Tem também do Rogério. O Rogério, ele é do Brás. Ele diz que vota no passado. E o Diorge também. O Rogério diz assim, Miguel, eu amo essa música. Marcou a minha vida. Foi meu primeiro beijo, foi ouvindo essa música. É, meu amigo, tem histórias, música tem histórias. Quem botou também foi a Edith do Jardim Grimaldi. Ela vota no passado. E a minha querida amiga, ouvinte, a Flávia. A Flávia, ela é do Mandaqui. Ela vota no presente, que ela diz que ama Luan Santana, não importa o que ele cante. Pronto, você tem voto aí, Regis? Temos. A Ione Ferrari vota também aqui. Oi, França. Oi, Miguel. É Ione Ferrari de Santo André. Eu voto no passado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo, linda. A Sandra Nery, de Tapsirica da Serra, diz assim, boa tarde, amigos, o meu voto é no passado. Temos o voto do Hélio, nosso amigo ali do Diadema. Boa tarde, França e Miguel. É o Hélio de Diadema. Ô, França, tá chovendo aí? Não. Aqui em Diadema está chovendo. Aqui tá e eu voto demais. No passado, Leandro e Leonardo. Temos também o voto da Vera Lúcia de Capão Redondo. Boa tarde, meus amigos. Vocês não ouviram a minha mensagem, apesar dos abraços que vocês não me mandam. Eu volto no passado, viu? Abraço então, Vera vocês Lúcia. Esquecem de mim, totalmente de mim. Todo dia eu mando mensagem para vocês. Ô, Vera Lúcia. No passado, tá? Dois abraços meu, do França para você. E mais um do Miguel. Temos a Clare de Capão Redondo. Oi, Miguel, França. Clare Fonseca de Capão Redondo. Meu voto é no passado. Um beijinho bem docinho pra vocês dois. Beijo. Até mais. Beijo, linda. Obrigado, linda. A Maria Rosa de Interlagos também voltou. França, Miguel. Boa tarde. Eu voto no passado. A Maria Rosa daqui de Interlagos. Um grande abraço para vocês. Para você também, linda. A Érica de Campo Limpo também votou. Oi, o Décio Mancini. Boa tarde, eu voto no passado. Beijos, beijos. É a Érica do Campo Limpo. Beijo para você, Érica. O Décio Mancini, de Santo Amaro, e sua esposa Anésia votaram também no passado. Eu tenho aqui o voto da Cida e do Zé Isidoro. Nós votamos no passado. Desejamos uma semana abençoada para vocês. Cida do Butantã. A Deusita mandou um áudio. Boa tarde, meu menino lindo. Meu voto hoje é no passado. Aqui está chovendo demais. Aqui não está chovendo, não. E nem parece que vai chover, hein? A Antonieta também mandou o voto dela. Boa tarde, França. Boa tarde, Miguel. Equipe Record e todos os ouvintes. Eu fico com o passado. Um abraço para vocês. Um abraço para você, Antonieta. E quem mandou o voto também foi a Maria de Oliveira, do Taboão da Serra. Alô, França. Alô, Miguel. Eu voto no passado. Não olhe assim, não. Você é linda demais. Beijo, fiquem com Deus. Maria de Oliveira, de Taboão da Serra. Aquele abraço. Um abraço para você, Maria de Oliveira, do Taboão da Serra. A Násia também votou. Boa tarde, um abraço pro Miguel. Aqui tá chovendo, a chuva para mim é uma benção. Ah, eu amo a chuva, viu? Graças a Deus, eu volto no passado. Olha eu aqui, França. A Násia do Jabaquara. Tchau, fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau. Você também fique com Deus, a Násia do Jabaquara. Eu tenho mais voto aqui, Miguel. Pode quero falar. Registrar. O Matheus, do Parque São Rafael, votou no passado. A Irma, do Jardim Santa Emília, votou no passado, em Guarulhos. A Antônia, do Vila Ema, votou no passado. A Maria de Lourdes, do Parque São Lucas, votou no passado. A Márcia, do Brás Cuba. Brás Cuba é lá para o lado de Mogi das Cruzes. Ela vota no presente. E a Lúcia do Capão Redondo, a Lúcia Maria, ela vota também no presente. Aí eu tenho o Adriano Ramos, ali do Belenzinho. Ele diz que vota no passado, que ama. Olha, é indiscutível a música de Leandro e Leonardo. Ô Adriano, gosto é gosto. Você tem voto aí, Miguel? Temos, o voto. Você quer da tomar Iri... uma moquinha, Miguel? A Wilma trouxe um moca aqui pra mim. Ah, eu gostaria, viu? É, tá bom, tá quentinho. A Irene Itapevi votou. Boa tarde, França e Miguel, boa tarde. Eu sou a Irene Itapevi, eu voto no passado. Voto do Luan, mas hoje é passado. Vocês esquecem de mandar um abraço pra mim, mas eu tô mandando um abraço pra vocês dois aí, viu? Tá bom? Obrigado, Irene. Você nunca manda, muito Irene, difícil. Eu três abraços pra mas... você, Irene. Tá bom. Três. Abraço. Três. Tchau. Três abraços para você, Irene. A Irene ali a moça do Vale. A Irene do Buraco. Não é Buraco, Miguel, é Vale do Itapevi. Você nunca viu lá? Coisa é linda, cara. Temos o voto da Wanda de Cotia. Oi, França e Miguel, boa tarde, tudo bem? Meu voto é no passado. Beijo, sua querida ouvinte Wanda de Cotia. Beijo, linda. O Antônio beijo, de Americanópolis, ele diz assim, o meu voto é no passado. Acabou os votos aqui, França. O meu amigo Brasil, ô Brasil! Sou França aqui de Guarulhos. Ô Brasil, aqui é o Miguel de Santa Amaro. Por enquanto. O Brasil e a Antônia... E a Terezinha Brasil votam no passado. São três votos aí, Miguel. Eu tenho mais alguns aqui, Miguel. Pode falar. Os meus amigos que não me deixam eu sozinho. Ó, pegar aqui. Oh, meu Deus, cadê meus amigos? Eu fechei a página, Miguel. Por que que eu fui fechar? A Joana, da Vila Alpina, vota no passado. O João, de Traiaçupeba. Você já viu onde fica Traiaçupeba, Miguel? Não, ainda não. Eu também não conheço, não, Miguel. Mas o João manda aqui o voto dele no passado. A Joana, no passado. O Daniel, do Jardim Odete, em Itaquaquecetuba. Ó, lugar bonito! Vota no passado. A Edna Silva, da Vila Leopoldina, vota no presente. O Miguel, seu xará, Miguel, de Vila Nova Cachoeirinha, ele vota no passado. A Rita de Cássia, da Vila Mazei. Bom, Vila Mazei você conhece. Ainda não. Misericórdia. Ela vota no passado. E está convidando você para ir na Vila Mazei. Aí eu vou. Se tiver um cafezinho, um pão na chapa. Tá vendo, Rita? É só fazer um pãozinho na chapa e chamar o Miguel. Manda o endereço, que ele bota no Google. Chega aí rapidinho. Rapidinho não, é longe. A Jacinta, de São Caetano do Sul, botou no passado. E a Bela, da Vila Nova York, que botou no presente. Esse, deixa eu ver se chegou mais algum voto aqui, Miguel. A Maria não, Helena, do Jardim daí. Aliança, ela diz assim, eu voto no passado, Miguel e Franz. Um abraço para você, linda. Quantos votos temos, Miguel? Até agora temos 10, 20, 30 e 8 votos no passado e 5 votos no presente. Eu vou votar também, Miguel, hoje. Pode votar. Vou oferecer para o Wilma essa linda música. Leandro e Leonardo. Não olhe assim. Então vamos ouvir na íntegra agora esse sucesso de Leandro e Leonardo do ano de 1991. Já volto. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus e deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olhe assim, não. Porque até de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Até sou capaz. Tarde em Família. Comunicando França Draff e Miguel Silva. Tô te esperando aqui. Tem que dar. Ô, Miguel! Oi! Acabou. Bem no final, França. Amanhã tem mais. Amanhã, a partir das 14 horas, meu amigo Miguel Silva estará por aqui com todos vocês, ouvintes Record. AM 1000. Eu quero também lembrar você, amigo ouvinte da Record, que o meu amigo Miguel está ali em Santo Amaro, no grupo Caleb de Santo Amaro. Rua Missionários 306, fica a 100 metros da Avenida João Dias. A nossa central do Caleb no Brás, Miguel. Fica na Rua João Boemer, 228, ao lado do Templo de Salomão. E nós estaremos no Grupo Caleb de Guarulhos. Guarulhos, Paulo Fassini. 705 em Guarulhos. Aguardamos por você, amigo ouvinte Record. Nossa participação vai ficando por aqui. Eu vou deixar você em boa companhia com o meu amigo Maurício O Amaral. Com o programa Novo Tempo. Fui! Tchau, tchau! Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação, Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Anvisa adia decisão sobre mudança nas regras de venda de remédios para obesidade e diabetes. Golpistas enganam pessoas em busca de emprego como entregador. E no noticiário internacional, ataques de Israel contra terroristas do Hamas deixam ao menos 130 mortos em Gaza. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adiou o julgamento de uma proposta que mudaria as regras de venda de medicamentos como Ozempic, usado em tratamento contra obesidade e diabetes. A proposta sugere que as farmácias fiquem com a receita médica dos consumidores para um controle maior na comercialização desse tipo de produto. Segundo o diretor substituto do órgão, o adiamento acontece após o recebimento de novas informações em reuniões com fabricantes e, em razão disso, a necessidade de um aprofundamento técnico em relação à proposta. Golpistas têm se aproveitado da vulnerabilidade de pessoas em busca de emprego para aplicar fraudes envolvendo falsas ofertas de trabalho como entregador. De acordo com uma vítima, os golpistas oferecem uma vaga com salário que pode chegar a R$6.000, além de benefícios como vale combustível e alimentação. Mas, após o envio dos documentos para a contratação, exigem a compra de um equipamento de rastreamento no valor de R$ 1.050. Para dar credibilidade ao esquema, os criminosos costumam enviar contratos falsos e manter uma comunicação constante com as vítimas, inclusive por meio de ligações e áudios. Em entrevista à Record, o delegado Gilberto Ferro explicou o caso e alertou a população de como se proteger dos golpes. O crime de violência contra a pessoa, no caso de roubo, os assaltos, né, comuns, eles migraram para o estelionato. Por quê? O marginal não corre nenhum risco de um confronto com o policial, com uma força de segurança pública, e atrás no próprio endereço, perguntar onde a pessoa está e vai lá pessoalmente, não fazer nada pela internet. Nunca fornecer imagem facial e nem digital. Nunca fornecer cópias de documentos pessoais que pode gerar estelionatos futuros também. No cenário internacional, as forças de defesa de Israel lançaram uma série de ataques contra a faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira, no horário local. Esta foi a primeira ofensiva de Israel na região desde o acordo de cessar-fogo, iniciado em janeiro. Em comunicado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou que os ataques vão ser crescentes até a libertação de todos os reféns israelenses em posse do grupo terrorista Hamas. Acredita-se que a decisão de retomar os ataques foi tomada no último sábado durante uma sessão de consulta de segurança realizada por Netanyahu. Até o fechamento deste boletim, a Defesa Civil de Gaza contabilizou 130 mortos e dezenas de feridos. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Momento Saúde. Joy Suplementos. Pergunto aqui para você que está ouvindo a rádio agora. Quando foi a última vez que você conseguiu dormir bem? Demorou para responder. Por que será? Porque isso não tem acontecido com frequência. Sabia que o magnésio, que a gente tanto fala aqui na programação, ele é um grande aliado para fazer com que você durma bem? Ô Vanderlei, quando a pessoa dorme bem, o dia rende, né? Ô Léo, o dia rende e uma coisa, quando você vai se privando do sono, tendo aquele sono irregular, começa a afetar o humor, a pessoa fica estressada, você não consegue ter concentração, pensar as coisas direito, a cabeça fica meio atrapalhada. Outra coisa, o seu corpo não está produzindo as defesas, porque através do sono, o nosso corpo revigora, regenera. Então é importante usar o magnésio, ele aumenta um hormônio chamado melatonina. Este hormônio é excelente. Gente que depende de remedinho para dormir, é porque o corpo não produz esse hormônio. Por isso que é importante usar esse magnésio, Léo. Ô, Vanderlei, recebemos aqui uma mensagem da dona Anísia. E ela tem em torno ali dos 50 anos, né? Ela não quis revelar bem a idade dela, mas ela disse que estava tendo aqueles problemas relacionados à menopausa. Depois que começou a usar o magnésio, é uma outra mulher hoje. Ah, tem muita gente assim, Léo. Às vezes a mulher ela tem os sintomas da menopausa precoce. Sim. Como ela não está na idade ainda, né? Tem mulher ali na faixa dos 40. Ela não está na idade, ela fala assim, ah, não é. E pode ser da fraqueza, da calorão. A mulher pode perder muito cálcio e desenvolver uma doença chamada osteoporose. Terrível. O osso fica frágil. Você vai no dentista, os dentes começam a cair, você vai no dentista, ah, tem que fazer um enxerto, não tem osso aqui. Então, tudo isso pode ser evitado. É o magnésio ideal. Muito bem, agora para receber em casa, uma condição especial que só a Joy oferece, meu amigo. Ligando, você vai comprar direto da fábrica. Ó, pega o celular, você pode ligar, não gasta seus créditos. É 0800-591-4567. 0800-591-4567. Você vai ter 60% de desconto e vai ganhar aquele robozinho que você liga e ele sai limpando a sua casa, aspirando. É presente. Eu sei, todo mundo está sem dinheiro, a coisa está difícil. A gente facilita no carnezinho para começar a pagar lá para o final de... Que mês abril, que é? Abril. Olha aí. Lá pro final de abril, Léo. Coisa boa demais. Perde tempo, não. Aproveita. Condição especial aqui com a Joy. 0800-591-4567. 0800-591-4567. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Quantas vezes você já tentou se comunicar com quem ama, mas as palavras não saíram como deveriam? Problemas de confiança, dificuldade em expressar sentimentos, expectativas não correspondidas. Parece familiar? Está na hora de mudar isso. Conheça as ferramentas do Amor Inteligente. Uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Aprenda como lidar com os desafios da vida amorosa de uma maneira inteligente. Um programa diferente, atualizado, dinâmico e que leva até você informação e o melhor da música. Está no ar, um novo tempo. Oi, minha gente, tá tudo bem com você? Uma ótima terça-feira para quem sintoniza nos 1000 AM da Record, a rádio que abraça você. Obrigado pela companhia, sintonia, audiência, amizade. Você sintonizado aqui nos 1000 AM da sua rádio Record, a rádio que abraça você, transmite alegria, felicidade, leva paz, muitas canções bonitas também ao seu coração, tá bom? Maurício Amaral contigo até as 10 para 6, programa Um Novo Tempo nos 1000 AM da Record. 3661-6727. Pelo nosso WhatsApp, 11-3661-6727, você pode participar e mandar a sua solicitação, seu pedido musical, tá bom? Pode mandar a sua felicitação. Tá completando mais um ano de vida hoje? Meus parabéns para você, que completa hoje mais um ano de vida. Eu dedico então para você este programa de hoje, beleza? Hoje, terça-feira, dia 18 de março de 2025. Maurício Amaral. Sérgio Reis vem cantando o som da viola e Diego Jiménez, Apenas Uma Vez. De poder correr de novo com o pé no chão, não ter vergonha da roupa amassada, da pele suada e da terra na mão. Fruta madura molhada no orvalho que vem de manhã, em dia de chuva, tirar um cochilo na rede, ouvindo o canto das ondas, som da viola colorindo tudo. É nesse mundo que eu quero ficar. Som da viola é feito a roteira, é uma oração a me abençoar. Som da viola colorindo tudo. É nesse mundo que eu quero viver, pra me esquecer dessa vida agitada, que não serve pra nada, só me fez te perder. De poder correr de novo com o pé no chão, não ter vergonha da roupa amassada, da pele suada e da terra na mão. Fruta madura molhada no orvalho que vem de manhã, em dia de chuva, tirar o cochilo na rede, ouvindo o canto das cãs, som da viola colorindo tudo. É nesse mundo que eu quero ficar. Som da viola é feito água benta, é uma oração a me abençoar. Som da viola colorindo tudo. É nesse mundo que eu quero viver, pra me esquecer dessa vida agitada, que não serve pra nada, só me fez te perder. Som da viola colorindo tudo. É nesse mundo que eu quero viver, pra me esquecer dessa vida agitada, que não serve pra nada, só me fez te perder. Dezesseis horas e nove minutos. Yeah. apenas uma vez, querida. Novo tempo. Rádio Record. 16 horas 13 minutos. Não faz, não quer, não vem, não fala nada. Mas vejo nos seus olhos o que quer de mim. Vou tentando esconder esse segredo. Eu não quero me entregar, eu tenho medo. Tem tanta gente por aí, sozinha. Eu tento não querer, mas não consigo. Eu não posso, eu não devo. Esse amor é proibido. Esse cara do seu lado é meu amigo. Eu preciso aceitar. Eu não posso querer. Seu amor não é meu. Eu preciso esquecer. Foi bem feito pra mim. Demais. vazia. Eu tento não querer, mas não consigo. Eu não posso, eu não devo. Esse amor é proibido. Esse cara do teu lado é meu amigo. Eu preciso aceitar que eu não posso ver. Seu amor não é meu. Eu preciso esquecer. Foi bem feito pra mim. E hoje eu não tenho paz. Coisas do coração. Cheguei tarde demais. Eu preciso aceitar que eu não posso querer. Seu amor não é meu. Eu preciso esquecer. Foi bem feito pra mim. E hoje eu não tenho paz. Coisas do cheguei tarde demais. Eu preciso aceitar que eu não posso querer. Seu amor não é meu. Eu preciso esquecer. Foi bem feito pra mim. E hoje eu não tenho paz. Coisas do coração. Cheguei tarde demais. Dezesseis horas, 17 minutos. Assim, ó, vamos lá, vai ficar bonito. Deixo a porta encostada, guardando o momento. Deixo o fogo esquentando este amor que acalento. Depois deito rezando pro sono ser leve, para estar te esperando hoje mesmo ou mais breve. Esta é a minha vida desde aquele dia, cena repetida, eterna agonia. Lá fora chegando os teus passos, corro e abraço somente os meus braços. Vida, por que tanta esperança? A razão desiste, coração não cansa. Esperança, a razão desiste, coração não cansa. Encostada, aguardando o momento. Deixo o fogo esquentando este amor que acalento. Depois deito rezando pro sono ser leve, para estar te esperando hoje mesmo ou mais breve. Esta é a minha vida desde aquele dia, cena repetida, eterna agonia. Ouço lá fora chegando os teus passos, corro e abraço somente os meus braços. Esperança, a razão desiste, coração não cansa. esperança, a razão desiste, coração não cansa. Você ouviu também João Mineiro e Marciano, Coração Não Cansa, e Alexandre Pires, com participação de Daniel, Cheguei Tarde Demais. Boa tarde para você. Estamos apresentando Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. Certa vez, um homem caminhava pela praia à noite. Já estava escuro enquanto andava e pensava: se tivesse um carro novo, uma casa grande, um excelente trabalho, uma parceira perfeita, aí seria feliz. Até que ele tropeçou num pequeno saco de pedras e então ele começou a tirar as pedrinhas uma a uma ao mar e continuava a enumerar as coisas que gostaria de ter para ser feliz. E foi assim, ficou com uma única pedrinha no saco e decidiu guardá-la. Quando chegou em casa, percebeu que aquela pedrinha era um diamante muito valioso. Imagina quantos diamantes ele atirou no mar sem se dar conta. Assim são as pessoas. Desperdiçam seus tesouros preciosos por estarem à espera do que acreditam ser perfeito. Olha ao seu redor e perceba que tens pode ser valioso como um diamante. Melim vem cantando Voa, Voa. Tu volta já. Eu quero ser o teu sol da manhã, pra todo dia te ver acordar, antes do despertador, ser teu beija-flor na janela. Eu quero ser o teu chá de hortelã, ser a brisa que te lembra do mar. Bora fazer as malas, do nada partiu viajar. Quero ser rede pra te balançar, abraço pra você morar. De visita em visita, você sai, perfume fica, e eu vou aprendendo a ser um beija-flor. Quase morro de esperar, mas vale a pena, pessoa. Você me ganha cada manhã sem nem dizer um ar. Que te lembra do mar, para fazer as malas, do nada partiu viajar. Quero ser rede pra te balançar, abraço pra você morar. De visita em visita, você sai, perfume fica, eu vou aprendendo a ser um de você. 16 horas 25 minutos. Boa tarde para você. Estamos apresentando Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. Rodízio em São Paulo, placa de finais 3 e 4 não podem rodar no centro expandido da capital paulista.

é sério. Que até dar o fim na minha vida eu quero. Conta pra ela. Conta pra ela que aproxima meu fim. Que eu preciso muito dela junto a mim. Não esconda nada. Conta tudo pra ela. Vai, conta tudo pra ela. Conta tudo e vem correndo, que estou dependendo da resposta dela. Vai, vem correndo dizer, pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra me ver. Vai, conta tudo pra ela. Conta tudo e vem correndo, que estou dependendo da resposta dela. Vai, vem correndo dizer, pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra me ver. Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra me ver. Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra me ver. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Um dos maiores arrependimentos de muitos divorciados é não terem feito mais para salvar o relacionamento enquanto podiam. Só depois que a mobília está dividida, o divórcio assinado e a guarda dos filhos decidida, é que os dois pensam, poxa, eu podia ter tentado um pouco mais. Esse um pouco mais, às vezes, inclui buscar ajuda profissional. Se educar sobre o que mais você pode fazer para salvar o seu relacionamento. Às vezes, estamos muito próximos dos nossos problemas para enxergar a solução. Por isso, a visão de uma pessoa mais capacitada pode nos dar a luz e fazer toda a diferença. É por isso que o trabalho do curso e do livro Casamento Blindado tem ajudado tantos casais a evitar o divórcio e viverem muito mais felizes. Veja se você também pode ser ajudado. Visite o site casamentoblindado.com. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. Estamos apresentando Um Novo Tempo. Olá, eu sou o Maurício Amaral. Oi, eu sou a Lúcia Amaral. Estamos juntos para falarmos de algo especial. Somos embaixadores do projeto Nova Canaã. Já ouviu falar? O projeto surgiu no ano de 2000, localizado na cidade de Irecê, no sertão baiano. E já começou com um grande desafio pela frente, fazer a diferença na vida de famílias de extrema pobreza. Para alcançar uma verdadeira transformação social, seria necessário investir nas famílias, em especial na educação das crianças. E então foi construído uma escola. Atualmente no projeto, mais de 60 profissionais, entre professores e monitores. A escola conta com 553 alunos, entre crianças e adolescentes que estudam no projeto. Eles chegam a partir dos 4 anos de idade e estudam desde educação infantil ao ensino médio, toda a educação básica. E para que esse projeto continue, precisamos da sua ajuda. Você pode usar a nossa chave Pix, e-mail doar@canaan.org. Também tem pelo Banco Bradesco, agência 3036, conta 000-1105, dígito 3. Nosso telefone 0800-025-5060. Ajude o projeto Nova Canaã. Um Novo Tempo. Rádio Record. A música marcou época, ditou estilo. Suas canções embalaram paqueras, romances, festas. E influenciou uma legião de jovens brasileiros. E marca época até os dias atuais. A partir de agora, nos mil da Rádio Record, está no ar, a Jovem Guarda.

mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Agora são 16 horas e 41 minutos. Boa tarde para você. Rádio Record. Uma programação que é mil. 3661-6727. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, amiga. Só que vocês são do Butantã. Por favor, eu gostaria de ouvir a música com The Beatles, World da Love. Gostaria de oferecer para Delma do Jardim Aurélio, Mira de América Norte, Ione Ferrari, a Deusita Roselira, Nice Pereira, a bem-vinda Maria de Oliveira, Maria Aparecida do Veloso, Fernandinha do Butantã, Marilena do Butantã. Também quero mandar para a Dora do Jardim Paraná, os amigos seu Miguel e sua esposa Cida do Mercadinho de São Bernardo, e também para o Luiz Alberto, do Jardim Munhoz, Osasco, o Maurício da Vila Quitino, para você, Maurício, e para o seu cheirinho. Muito obrigado. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. I long to hear, darling, when you're near. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true, darling, I love you. Dezesseis horas 44 minutos. A hora do ouvinte. Olá Maurício, tudo bem? Tudo ótimo. Gostaria de pedir a música Ninguém Te Amou Assim, com José Augusto. Obrigada, Vera Lúcia do Capão Redondo. Se você quer brincar, posso ser a chuva, molhar o teu cabelo, sentir teu coração, sentir o teu apego. E se quiser amar, vou ser teu namorado. E se quiser chover, faço em papel machê o céu enluarado. Invento um mundo só pra gente, tudo diferente, nosso paraíso. Vento que ventou saudade, traz felicidade, meu primeiro amor. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Do que é teu, no fundo eu sei que eu sou parte dos teus planos. te amo. Não deixe eu te deixar, não dá pra separar o azul do oceano. Se você quer brincar, eu posso ser a chuva, molhar o teu cabelo, sentir teu coração, sentir o teu apelo. E se quiser amar, vou ser teu namorado. E se quiser chover, faço em papel machê o céu enluvarado. Invento um mundo só pra gente, tudo diferente, nosso paraíso. Vento que ventou saudade, traz felicidade, meu primeiro amor. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Cuida do que é teu, no fundo eu sei que eu sou parte dos teus planos. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Não deixe eu te deixar, não dá pra separar o azul do oceano. Não deixe eu te deixar, não dá pra separar o azul do oceano. Dezesseis horas 48 minutos. 3661-6727. Maurício, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Ju do Grajaú. Você poderia tocar para mim, por favor, a música da Isadora Pompeu, Bênçãos que não têm fim? Toca para mim, por favor. Muito obrigada. Beijos, tchau. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver,

Acompanhe a partir de agora a previsão do tempo atualizada para todas as regiões do país. A passagem de uma frente fria muda o clima no sudeste do Brasil, com destaque para São Paulo, que depois de dias marcados por muito calor, começa a sentir o clima mais fresco. Há possibilidade de chuva para todas as capitais da região. Já no nordeste brasileiro, o calor e a umidade deixam o clima abafado. No norte, os maiores volumes de chuva devem ocorrer entre o Pará e o Amazonas. Acompanhe agora com a repórter Andressa Persan a previsão do tempo para as capitais brasileiras nesta quarta-feira. Começo falando sobre o sul do país. Podemos perceber mais uma mudança no clima da região. A expectativa é de elevação gradual da temperatura em Porto Alegre e em Florianópolis, que registram mínima de 18 e máxima em torno dos 28 graus. Já Curitiba segue com clima ameno. Os termômetros na capital do Paraná oscilam entre 14 e 23 graus, com destaque para a possibilidade de chuva a qualquer momento. E quanto ao centro-oeste, Andressa, a chuva também aparece nesta quarta-feira? Aparece sim, Cíntia. As instabilidades devem se concentrar em Campo Grande, que registra máxima de 28 graus, e em Cuiabá, que marca até 32. Nas demais cidades, a expectativa é de tempo firme. Brasília, por exemplo, terá um dia ensolarado, com mínima de 20 graus e máxima na casa dos 30. Enquanto isso, Goiânia alcança os 28, com céu parcialmente nublado. E sobre o sudeste do país, Andressa, o que a população pode esperar? Todas as capitais da região devem registrar períodos de chuva, mas o que chama a atenção é a variedade de temperaturas. Em São Paulo, por exemplo, o dia será bem mais fresco, com mínima de 18 e máxima em torno dos 23. Em contrapartida, Vitória deve alcançar os 32 graus, com mínima de 23. Já Belo Horizonte oscila entre 19 e 26 graus, enquanto no Rio de Janeiro os termômetros alcançam os 28. Por fim, Andressa, conta pra gente como deve ficar a previsão do tempo nas capitais do norte e nordeste do país. Começando pelo norte, podemos dizer que a região terá um clima bastante homogêneo. Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém podem ter precipitações com máxima em 28. A chuva também aparece em Porto Velho, que marca até 29, e em Boa Vista, que aponta os 30. Apenas Palmas segue com tempo firme, apesar do céu parcialmente nublado, e máxima em torno dos 28 graus. Por fim, vamos ao Nordeste brasileiro. A chuva aparece em Teresina, que registra máxima de 29 graus, e em Fortaleza e João Pessoa, que apontam os 28. As demais capitais da região seguem com tempo firme, apesar do grande volume de nuvens. Maceió marca até 29, Salvador e Natal chegam aos 30, enquanto Recife e Aracaju alcançam os 31 nesta quarta-feira. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Momento Saúde. Joy Suplementos. E o assunto agora é saúde aqui na programação. Que bom que você está ouvindo. Ô Vanderlei Moraes, bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Ô, Léo, prazer estar aqui falando com essa audiência. Eu quero mandar um abraço para a Alice. Eu conheci a Alice, é ouvinte aqui. Sim. Todos os dias eu estava lá na central e ela ligou fazendo o pedido do magnésio, né? Agradeceu porque ela não tinha cartão e ainda assim conseguiu comprar, Léo. Ô, Vanderlei, esses dias eu conversava com uma especialista aqui na rádio e ela comentava que a maioria das doenças intestinais se desenvolve devido à forma como as pessoas se alimentam. Quer dizer, hoje em dia a gente não cuida tanto assim da alimentação, não se alimenta direito, né, Vanderlei? É verdade, a gente acha que a alimentação é o suficiente, não é, e vai indo. Não é à toa que as pessoas estão cada vez mais reféns de remedinho de farmácia. Por isso que é importante a gente usar esse aliado chamado magnésio quelato, Léo. Agora, para quem sofre com problemas intestinais, a gente estava falando aqui da questão da alimentação, só que tem gente que com frequência está tendo problema relacionado ao intestino desregulado. Outras pessoas sofrem com prisão de ventre. e não sabe que o magnésio é bom também para isso, né, Vanderlei? É bom, ele vai desintoxicar, ele vai ajudar aqui na flora intestinal, aumentar as bactérias saudáveis. Sabe que o magnésio é bom para regular o sono. Quando você tem uma boa noite de sono, o seu corpo, ele produz hormônios que são essenciais. O magnésio, ele é muito bom para evitar cãibra, para evitar dor, aquela dor no corpo, ele vai diminuindo, o cansaço, enfim. Comece a usar o magnésio quelato. É, você está ouvindo a rádio agora e de repente fala assim, ah, eu estou sem poder, estou sem cartão de crédito. Ouviu agora há pouco o relato de que uma ouvinte nossa ligou, conseguiu comprar no carnê. Essa é uma facilidade que só a Joy oferece. E hoje tem uma condição muito especial, né, meu amigo? Tem, ó. Primeiro, você não precisa ter dinheiro. Essa desculpa, não tem dinheiro, não tô podendo, não cola aqui. Você vai comprar, não vai pagar frete, só precisa ligar. Vai o carnezinho para começar a pagar lá pro final de abril. 0800-591-4567. Vai ganhar aquele robozinho. Você liga, ele sai limpando a sua casa. Ô, coisa boa, né? Esse é o robozinho inteligente e você vai receber em casa, adquirindo hoje, o kit do magnésio quelato da Joy. Tem que ligar, 0800-591-4567. 0800-591-4567, entrega grátis em qualquer lugar do Brasil. E um detalhe, entrega rápida. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Rádio Record. Depois de muitos anos, o maior evento pelas famílias está de volta a São Paulo. Milhares de famílias por um propósito, em duas grandes concentrações. Vem aí, a família ao pé da cruz. 18 de abril, sexta-feira da Paixão, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Prepare-se. 3661-6727. Oi, Maurício. Sou Cláudia de Capão Redondo. Toca pra mim Força Invisível com Essência Popular. Ofereço para meu marido, Walter. Obrigada. O amor é força que nos faz voar, um vento suave a nos guiar. Ele transforma, dá cor à vida, é chama que aquece, a luz que ilumina. Nos gestos mais simples, ele se revela, no olhar protetor, na história que se sela. No abraço sincero, no beijo que arde, o amor é o sentido, é a chave da arte. Amor, força invisível, motor da existência, é a luz que nos leva à pura essência. Ele embala sonhos, colore os dias, é a esperança que nos traz harmonia. Amor, força invisível, chama da acende a calma. Mais que um sentimento, é doação, é a empatia que une o coração. Generosidade que flui sem medo, é a coragem de seguir o segredo. Amar nos humaniza, nos faz iguais, ensina a perdoar, a vencer os ais. É na diferença que o amor se revela, e na união que ele nos modela. Amor, força invisível, motor da existência, é a luz que nos leva à pura essência. Ele embala sonhos, colore os dias, é a esperança que nos traz harmonia. Amor, força invisível,

Belchior lançou no ano de 1976 seu segundo vinil com o título de Alucinação. O trabalho foi considerado uma obra-prima e misturava o folk rock, a MPB e sons regionais. Até os dias de hoje, o álbum serve de referência aos artistas. O disco tem 10 faixas de autoria de Belchior. A canção Alucinação, que dá nome ao vinil, foi um de seus maiores sucessos, assim como Rapaz Latino-Americano. Vamos ouvir então Alucinação, e Lucinha pediu a segunda música, Apenas um Rapaz Latino-Americano. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, uba, uba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas, normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas nessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfico, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cava os espinhas no rosto, hot, hot dog, play it good baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor, é nossa vida. Cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor, é nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas nessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfico, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravo os espinhas no rosto, hot, hot dog, play it good baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor, é nossa vida. Cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor, é nossa vida. Agora são 17 horas e 16 minutos. Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, pago o som dentro da noite. E não tenho música que ainda acredite nisso. Não, tudo muda. E com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como contém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os amores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo. Parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sacrado, nada, nada é misterioso. Não, não. 17 horas e 20 minutos. Boa tarde para você. Um novo tempo. Rádio Record. João Bosco e Vinícius vem cantando pra gente do Brasil, Argentina, e Fernando Mendes, Soldadinho de Papel. Passaporte dos meus sonhos. No primeiro avião eu vou pra buscar meu amor. Ela mora na província de Santa Fé. O Rosário me espera e se Deus quiser, hoje mesmo eu vou pra Argentina. Já no puedo mais viver, que dá-me um dia sem sentir do calor. Pensar me vivo louco, me envolver mentos, beijos deliciosos. Deus. Eu não fico nem um minuto mais nesse país. Vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz. No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar. Eu vou pra Argentina, oh, oh, oh. Tô indo te buscar. De Santa Fé, o rosário me espera. E se Deus quiser, hoje mesmo eu vou pra Argentina. Já não puedo mais viver que dar-me um dia sem sentir do calor. Te pensar me ver, vou louco, me envolver em tus pesos deliciosos. Eu não fico nem um minuto mais nesse país. Vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz. No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar. Eu vou pra Argentina, oh, oh, oh. Tô indo te buscar. Vou pra Argentina, oh, oh, oh, tô indo te buscar. Dezessete horas e 24 minutos. Com saudade dos meus tempos de criança, da primeira namorada. Ela não usava trança, dos seus olhos cor do céu, seus cabelos cor de mel, sua voz tão pequenina cantava soldadinho de papel. Eu sei que a minha infância muito longe já ficou, do pequeno soldadinho o papel já se queimou, da primeira namorada já não ouço a sua voz. Ela um dia foi embora e lembranças foi o que restou de nós. Hoje eu tenho certeza que um dia fui feliz. Marcha, 17 horas e 27 minutos. Boa tarde. Momento Saúde. Joy Suplementos. Estamos de volta e o assunto é sempre interessante. Saúde. Dor no nervo ciático. É um tipo de dor que pode ser causada por uma compressão do nervo. E é uma dor assim de forma... Ela vem às vezes em pontadas ou mesmo uma queimação, né, Vanderlei? É verdade. Ô, Léo, às vezes quando a gente fala dor no nervo ciático, as pessoas podem não saber onde que fica, porque meu corpo dói tudo. Aquela dor no quadril, ela desce uma dor assim pela coxa, vai pela batata da perna até a sola do pé. Meu amigo. É, isso é um nervo que tem ali. Esse nervo, ele começa aqui no quadril mesmo, né? E aí ele vai inflamando e ele vai repuxando, vai causando essa dor. A pessoa pode ficar travada. Como que você resolve? Ó, você precisa ter cuidado, beber bastante água, mas esse magnésio vai ajudar também, porque ele tem uma ação de desinflamar. Desinflamando, o que, que acontece? A dor vai diminuindo, a mobilidade. Tem cura? Tem cura. Você não pode deixar o problema avançar. Sim. Ah, mas eu já tomo remédio. Você percebeu que você toma remédio? Às vezes a gente toma tanto remédio, começa a dar azia, começa a dar queimação, uma dor no rim. Esse magnésio, ele faz a limpeza do organismo também, Léo. Agora, ô Vanderlei, eu sei que você já deve ter ouvido casos de pessoas que infartaram e às vezes chega o comentário, ah, mas tomava o remédio da pressão normalmente e infartou. Às vezes o remédio da pressão chega um determinado tempo que ele não surte mais efeito. E o excesso de medicação também. O excesso, né? Porque às vezes não é só o remedinho da pressão, não é só o remedinho para o coração, não é só o remedinho para colesterol. Tem gente que enche a palma da mão. Verdade. Outra coisa, a gente nunca sabe como é que está o nosso coração, porque a gente não faz exame direto, né? Esse magnésio, ele vai agir na prevenção. Por isso que é importante você tomar duas cápsulas do magnésio, ele não engorda. Mulheres na menopausa devem tomar esse magnésio, porque ele ajuda e evita até a osteoporose, Léo. Quero agora uma promoção, meu amigo, uma condição especial para quem ligar. Quem quer experimentar? Você quer experimentar, iniciar o tratamento? Eu tenho um desconto aqui, que a gente fala que é a primeira compra, para você conhecer. Vou fazer esse desconto para você, vou mandar deixar no seu endereço, eu não vou cobrar taxa, não vou cobrar frete. Você está sem dinheiro, a gente dá um jeito aqui para que você possa comprar no carnezinho. 0800-591-4567. Minha senhora, minha amiga, você está ouvindo? Liga agora, 0800-591-4567. 4567. É direto com o Laboratório Joy. Perde tempo não, aproveite. Condição especial hoje, 0800-591-4567. É para você ter disposição, ter energia usando o magnésio quelato da Joy. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Você ama o seu marido ou esposa, mas há momentos que fica com tanta raiva que dá vontade até de fazer uma loucura, não é? É verdade. A Cristiane e eu sabemos muito bem o que é isso, pois não somos diferentes de outros casais. Sentir raiva é comum a todo ser humano. Quando alguma coisa acontece que o contraria... O problema não é sentir raiva, mas sim o que fazer quando ela aparece. Muitos casais erram ao descarregar a raiva em cima do parceiro e assim vão desgastando a relação. Você precisa aprender a gerenciar sua raiva e até mesmo a usá-la em seu próprio benefício. Não é tão difícil como parece. Por isso, em nosso livro Casamento Blindado, nós damos mais dicas sobre como lidar com sua raiva quando seu parceiro faz o seu sangue subir. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola-do-amor. estamos apresentando Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. Agora são 17 horas e 32 minutos. Fábio Júnior canta Caça e Caçador e Rudy Roney, Se Eu Tivesse Asas. Rádio Record AM 1000, 17 horas e 35 minutos. Saudade que vive em meu peito me corroer em dor. Se eu tivesse asas para voar, iria no céu à procura do remédio pra minha dor. Escuridão, eu iria correndo ao encontro da já não entendo. Estúpida saudade que vive em meu peito, me corroendo. Se eu tivesse asas para voar, iria no céu à procura do remédio pra minha dor. Se eu tivesse asas para voar, na escuridão eu iria correndo ao encontro da linda flor. 17:38. Eu trago para você Sérgio Denis, Gigante Chiquito e Sérgio Reis, Um Novo Sol. Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor. Cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Verte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Dezessete horas e 42 minutos. Você partiu e me deixou sozinho, e eu tão triste sigo meu caminho. Mas se um dia para mim você voltar, um novo sol vai brilhar. Agora eu sei que sem você não vivo. Você é tudo para mim, eu digo. Mas se um dia para mim você voltar, um novo sol na minha vida vai brilhar. Um novo sol vai brilhar. Agora sei por que vivo tão tristonho, pois não vejo você nem mesmo em sonho. Agora sei por que vivo tão tristonho, pois não vejo você nem mesmo em sonho. Mas se um dia para mim você voltar, um novo sol na minha vida vai brilhar. Um novo sol vai brilhar, vai brilhar. Oh, um novo sol na minha vida vai brilhar. Um novo sol vai brilhar. Maurício Amaral. Boa tarde para você, 17 horas 45 minutos. Jorge Mateus vem cantando Logo Eu e Sebastian Yatra e Isabella Mourner vem cantando My Only One. Já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Com você, ei, yeah, ei, yeah. Te vi e já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu nem quero saber por que eu sou preso. vida com você. Sete horas, 48 minutos. Boa tarde. Sete horas e 51 minutos. Boa tarde. Maurício Amaral. Gente, eu tô indo embora e amanhã a gente tá de volta com você nos 1000 AM da sua Rádio Record. Fique na sintonia da programação, não saia daí. Obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Aquele abraço. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Banco Central anuncia mais um vazamento de informações de chave Pix. Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de perda de funcionamento dos rins. E em São Paulo, o Feirão da Sabesp oferece condições especiais para quitação de débitos. Um total de 25 mil chaves Pix de clientes da instituição financeira Keytec tiveram dados expostos, conforme informou o Banco Central na última segunda-feira. Esse foi o 18º incidente com dados Pix desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos, em novembro de 2020, e o primeiro neste ano. Segundo o Banco Central, o vazamento ocorreu de 23 de fevereiro a 6 de março e abrangeu informações como nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta. O vazamento acende um alerta para a segurança dos dados, que deve ser feita pelas instituições financeiras. É importante lembrar que o Pix se tornou o principal meio de pagamento entre os brasileiros e requer uma garantia de cuidados para que as informações sejam melhor resguardadas. De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 20% da população brasileira, ou seja, em torno de 20 milhões de pessoas, sofrem com algum grau de perda de funcionamento dos rins. Esse índice acende um alerta para o crescente número de diagnósticos ligados a problemas renais no país. Entre os problemas mais comuns estão cálculos renais, doença policística renal, infecções urinárias, obstrução renal e doença renal crônica. Ana Paula Moura, que é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia na Bahia, comentou com a Record que a prevenção dessas condições está relacionada a hábitos saudáveis. A principal forma de prevenção é que a gente adote um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada, com a prática de atividade física, com uma hidratação adequada, para que a gente consiga controlar peso, controlar a pressão arterial, controlar o açúcar no sangue, que são fatores de risco importantes para a doença renal crônica, mas também, como prevenção, é importante a realização desses dois exames, a creatinina no sangue e o sumário de urina, para que a gente detecte as alterações que possam existir nos rins e a gente possa já estabelecer medidas para controlar a progressão dessas lesões. E os consumidores que estiverem em débito com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, já podem negociar condições especiais para regularização de suas dívidas. Até o dia 31, eles obterão até 100% de desconto em juros e multas, além da opção de parcelamento dos débitos. Para participar, é necessário apresentar um documento pessoal com foto, CPF e uma conta de água para identificação do número de fornecimento do imóvel. Para acessar a agência virtual, basta entrar na página da Sabesp na internet. Já para o atendimento presencial na Sabesp e no Poupa Tempo, é preciso agendar o atendimento pela agência virtual e encontrar a unidade mais próxima. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Momento Saúde. Joy Suplementos. Atenção, porque o assunto agora é saúde, né? Qualidade de vida. Com o meu amigo Vanderlei Moraes, tá aqui. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Léo. Prazer estar aqui pra gente falar desse assunto que às vezes as pessoas vão deixando pra amanhã, pra depois. Precisa levar a sério a saúde, né? Hoje você tem aqui uma história, né, Vanderlei? Uma mulher que tinha uma loja de confecção na pandemia. Conta pra gente, o que aconteceu, Vanderlei? Ô, Léo, eu acho que muita gente conhece alguém que passou por isso. Ela tinha uma pequena loja, né, de bairro, e aí com muito esforço ela e a mãe, trabalhando ali, resolveram montar uma loja num shopping popular. Compraram Sim. ponto, investiram o que tinha, o que não tinha, tomaram dinheiro emprestado do banco, e aí veio a pandemia, quebraram. Quebraram de um jeito que ficou, dava dó. E aí o que eles pensaram? Vamos fazer vender de porta a porta. Eles iam para São Paulo, nas excursões, comprava e saía revendendo. Ela falou, olha, você dorme mal, é cansativo, se alimenta mal. Aquilo foi gerando um estresse e dor no corpo, né? Sim. Dor no corpo. A mãe dela acompanhava ela. E aí ela começou a tomar o magnésio, para poder dormir melhor, para poder ter energia, para poder se livrar das dores. Recentemente, a mãe dela foi diagnosticada com Alzheimer. Meu Deus do céu. Ela pegou o potinho de magnésio, quando foi na consulta, levou. Doutor, eu posso dar isso aqui para minha mãe? O doutor olhou e tal. Ele falou, é excelente. Não é que vai curar, mas ele vai ajudar esse magnésio a estacionar para não deixar esse problema, essa doença avançar. Olha que interessante, né? Muito interessante mesmo. Primeiro você falou dela, né, que sentia muitas dores, usou o magnésio, com certeza está tendo outra qualidade de vida. E a mãe também. E quantas pessoas não estão nessa situação por aí, né, Vanderlei? Quanta gente que vai deixando, achando que deve conviver com a dor, não tem jeito, só reclamando. Começa a usar esse magnésio, você vai ver a diferença que dá na saúde. para pegar agora o telefone e ligar para a gente, receber em casa o kit do magnésio 0800-591-4567. Qual é a condição que você oferece hoje? Eu vou dar 60% de desconto e vou mandar um robozinho. Você liga esse robozinho, solta ele na casa, ele sai andando como se fosse um carrinho, mas ele vai aspirando a sua casa. Vou mandar de presente. Você está sem dinheiro, está sem cartão, o consignado, tá levando tudo. Eu faço o seguinte, no carnezinho, você recebe o kit agora, começa a pagar lá para o final de abril. 0800-591-4567. Tem que ligar agora. Ligue agora, 0800-591-4567. É o magnésio quelato da Joy. Ele é fantástico. Ligue agora. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Depois de muitos anos, o maior evento pelas famílias está de volta a São Paulo. Milhares de famílias por um propósito, em duas grandes concentrações. Vem aí, a família ao pé da cruz. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Prepare-se. Santo de Deus, repouse sobre nós, Jesus Cristo Salvador. Fale nossa voz, honre ao Senhor, que nossa cruz carregou, se sacrificou por nós. É o Deus dos milagres, eu sinto sua presença, eu ouço sua voz. Jesus é por nós, agora e para sempre, livrai-me do mal, em nome do Senhor. Dezoito horas, anoitece, mais um dia de labor vai terminando. Vamos tirar um momento para falar com Deus. Una sua fé com o pastor Gilmaci Santos. Ouve, ó Senhor, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a Ti. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, meu Pai, orando, pedindo ao Senhor esse socorro. Socorro, meu Deus, que não vem de mais ninguém, só do Senhor. Atende, meu Deus, agora essa oração. Porque se não houver resposta, meu Pai, essas pessoas vão continuar sofrendo, vão continuar doentes, vão continuar oprimidas, viciadas, desempregadas, desesperadas. Vão continuar, meu Deus, com a família destruída, com a casa sendo um verdadeiro inferno, um caos. Então, meu Deus, tenha compaixão. Estende as tuas mãos agora, meu Pai, e faça esse milagre. Resgata essa pessoa desse abismo que ela se encontra e salva, meu Deus, a alma delas principalmente. Não permita, meu Pai, que esse sofrimento continue, meu Deus, atormentando a essa gente, a esse povo, a esta alma. Pois a Ti nós entregamos, meu Pai, a vida delas. A Ti nós entregamos as necessidades, as lutas delas. Certo, meu Pai, que o Senhor já ouviu, respondeu, que essa situação já mudou. Por isso, nós já Te agradecemos, na certeza, meu Pai, que a situação não é mais a mesma, pois o milagre já aconteceu. Abençoe essa água, que essa pessoa se cura, que está sobre o rádio, enfim, que essa água seja ungida, consagrada e abençoada. E que aquele propósito que essa pessoa determinar, que essa água venha responder à oração e à fé dela. Nós abençoamos essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém, graças a Deus, e vamos beber juntos dessa água. E acredite, Deus já operou na tua vida. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, e agora eu vou te convidar para que você vá com a Universal mais próximo da sua casa. Vamos lá, vamos entregar essa situação nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que coisas maiores em Deus fará na tua vida, tá bom? Procura a Universal. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, gente. Acompanhe aqui na Rede Aleluia a oração das 18 horas com o pastor Gilmaci Santos. Para que um império de trevas termine, a luz tem que brilhar. Está no ar o programa Descarrego da Meia-Noite. Que a minha luz ilumine e que as trevas não consigam tocar no seu corpo. Porque aonde as trevas tocam, paralisa na hora. Trevas, quando toca a matéria de uma alma, faz com que ela caia de cama, não pode trabalhar. Quando mexe na cabeça, esquizofrênica, alucinações, loucura, perturbação, toca em sangue. Não tem médico que consiga tratar. Por isso que vem o diagnóstico. Ou que não descobriu, ou então não há nada a fazer. Tem uma ação espiritual. Mas quando tira, o corpo fica sadio. Por isso você não vai marcar nada, porque essa sexta-feira é varredura dos acúmulos energéticos que alimenta espíritos que tocam o corpo. E muitas vezes, quando toca o corpo, tem ataque para a morte por detrás. Preste atenção nessa alma que foi tratada. Muita luz, muita luz. Nome? Iraci. E? Adão. Iraci Adão. Fez o tratamento bem feito? Fiz. Deu certo? Deu certo. E aí? Foi uma enfermidade que apareceu nas pernas dele. Ele é o que seu? Marido. Então, seu marido. Apareceu uma enfermidade nas pernas dele e essa enfermidade era como? Começou por uma... Ele deu uma febre e aí foi para o médico, chegou no médico, passou no médico, voltou para casa. Aí eu fui trabalhar. Quando foi no outro dia, já começou abrindo as feridas. E aquelas feridas foi... Meu Deus, ali, olha lá só, tá lá. Não, o negócio ficou esquisito, então. Foi, de repente, de uma hora para outra. E aí eu já estava, desde o começo do tratamento, e eu não aceitei. Aí já peguei o banho e já determinei. Falei, Luiz, eu não aceito isso. Você falou, Luiz, eu não aceito isso. Oração do guardião em cima, fazendo bem feito o tratamento. Bem feito, tudo direitinho. Aí ele foi de novamente para o médico falou, se não a minha orar vai amputar. Eu falei, ah, agora eu estou revoltada, eu não aceito, agora é que eu não aceito mesmo. Aí comecei, fiz a puxada, e aí quando ele voltou no médico de novo, já estava começando já a secar e hoje está bem, não tem nada mais. Curou? Curou. Vem cá então, peraí. Puxa as calças aí para a gente ver aí como é que tá as pernas. Olha aqui, gente. Olha aqui, olha isso. Mostra aqui, olha ali. As marcas aqui aonde tinha. Mais aqui. Fica aqui, vira aqui. Mais aqui. Aí. Tá dando para ver? Quem está mais perto aqui é testemunha. Ah, né? Aqui as marcas. Olha aqui. Mostra lá. Olha lá. Ah, deu para mostrar ali. Inventou, hein? Vem cá. As duas pernas. Mostra as duas, porque às vezes está numa, né? Aí, ó. Nada, ó. Anda, outra perna. Aí, ó. Ó. Novinha a perna dele. Agradeça a ela. Filha de luz. Te iluminou, lutou, fez bem feito, deu certo. Deus ilumine cada vez mais, tá? Livre, qual ajuda espiritual. Fez tratamento, como eu disse, porque a mesma garantia que eu dou para você, eu dei para essa pessoa. Fez tratamento bem feito, pronto, tá livre. Se você fizer bem feito, à risca, eu dou a garantia também no tratamento. Você precisa do banho, vai usar como eu vou ensinar. Detalhe, composto por 4 águas sagradas de Israel. Jericó, Jordão, Mar da Galileia e Fonte de Gideão. E uma das águas que tem aqui é a água do Rio Jordão, aonde Naamã, todo cheio de lepra, que nada curava, mergulhou. A luz brilhou. A varredura aconteceu e o corpo dele, do homem, ficou purificado, limpo. Como que você acompanhou aí? O seu também será. De um tempo para cá, a sua vida parou e ela já não avança mais. Tava com a vida destruída. Minha mãe disse, eu não posso mais fazer nada, ela tá feita uma louca. Chegava em casa, não tinha paz, não tinha paz no trabalho. Tudo destruído, não prosperava. O que acontecia de bom, dava 3 passos pra trás, era 1 passo pra frente, 3 pra trás. As coisas pra você estão viradas ao contrário. Porque eu cheguei a ligar pra minha mãe, pedir dinheiro pra minha mãe. Parecia que a gente andava pra um lado e as coisas não ia. As coisas para você não fluem. Nos caminhos da vida, você não progride. Vive aprisionado em uma maldição que te acompanha por anos. Eu venho há 2 anos com as minhas contas bloqueadas, carro penhorado. Mas isso tem dia e hora marcada para chegar ao fim. Sexta-feira, você receberá gratuitamente o potente banho de descarga espiritual composto pelas águas sagradas de Israel. Sejam iluminados esses elementos. 4 águas. Jericó, Rio Jordão, Mar da Galileia e Fonte de Gideão. São as 4 águas que compõem o banho de descarga. Potente ferramenta para afastar todas as trevas e fazer com que a luz, atuando os seus caminhos, avance. Primeiro banho que eu tomei, já me senti melhor. Caminho abriu. Sexta-feira, no maior centro de descarga espiritual do mundo. Descarrego da meia-noite. Avenida Celso Garcia, 499. Brás. A corrente da meia-noite não é para quem vive na fé natural. A corrente da meia-noite é para quem vive na fé sobrenatural. A corrente da meia-noite é para aquelas pessoas que dizem assim, não, eu creio num Deus vivo, eu não posso aceitar essa situação, eu não posso aceitar a miséria, eu não posso aceitar a minha família destruída, eu não posso aceitar isso. Então a pessoa começa a lutar, a pessoa começa a batalhar em cima da sua fé sobrenatural. Às vezes a pessoa não sabe que quanto mais longe ela mora, mais dificuldade ela encontra para chegar na igreja e receber a oração, melhor, muito melhor. Porque às vezes a pessoa mora do lado da igreja e não é beneficiada. Mas às vezes a pessoa vem de longe, ela pega a carroça, ela pega o carro, o cavalo, anda de boi, de charrete, de trem, de bicicleta, ela vem de barco, vem do que for necessário, mas ela chega aonde está a bênção essa pessoa é a pessoa curada. Para receber você no descarrego da meia-noite, nós temos o confortável Santuário de Luz, com milhares de lugares à sua disposição. EBI para suas crianças, enquanto você participa do tratamento. Diga! Amplos estacionamentos cobertos e seguros para você deixar o seu veículo. Entrada pela rua Doutor Carlos Botelho e também o edifício garagem, com entrada pela rua João Boêmia, ao lado do templo. Mas o principal que você receberá é a extração de todas as energias ruins de seus caminhos. Celso Garcia, 499, Brás. 22 horas. Das 22 às 23h30. Eu fico por aqui. Que Deus ilumine você, muita luz. Eu vou embora. A luz não fica. Ela vem comigo. Mas sexta-feira, 22 horas, aqui nessa casa de elevação, ela passará a estar consigo. O Senhor diz. Você já tentou se comunicar com quem ama, mas as palavras não saíram como deveriam. Problemas de confiança, dificuldade em expressar sentimentos, expectativas não correspondidas. Parece familiar? Está na hora de mudar isso. Conheça as ferramentas do Amor Inteligente. Uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Aprenda como lidar com os desafios da vida amorosa de uma maneira inteligente. De segunda a sexta, 21h, você acompanha a novela Força de Mulher, na tela da Record. Para vingar a morte de seu filho, Nezir ameaça e tortura Sarpe. Você vai implorar para morrer. Mas a investigação de uma advogada pode colocar fim a esse jogo psicológico. Eu vou resolver essa situação sem te prejudicar, eu prometo. De segunda a sexta, 21h, Força de Mulher, na tela da Record. Agora, pela Rádio Record, programa Em Busca do Amor. Apresentação, Márcia Paulo. Bem-vindos a mais um Em Busca do Amor, onde juntos aprendemos o amor inteligente. independentemente da idade ou da situação, as emoções estão sempre presentes e elas podem ser positivas ou negativas. E cada pessoa lida com elas de maneira diferente. Algumas têm mais facilidade em expressá-las, enquanto outras tentam escondê-las. Mas você sabe compreender e, mais do que isso, controlar as suas emoções? Fica aqui com a gente. Não vá embora não, porque o programa está só começando. If I begged and if I cried, would it change the sky tonight? Would it give me some light? Should I wait for you to call? Is there any hope at all? Are you drifting by? Sonho